Olá, meu nome é Paulo Cogos, bem-vindo a uma das lives mais rápidas que eu vou fazer, porque eu estou com muita pressa. Mas eu quero falar rapidamente algumas ideias que eu tive a respeito do mal que é a demonização do dinheiro. Muito se diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Frasezinha clichê nojenta. Mas o cara que fala isso não rasga o dele, né? Aliás, esse é um bom parâmetro para você ver se alguém é louco. O cara rasga dinheiro? Não, né? Então não vem falar que tá fora de si, tá fora das suas faculdades mentais, que não tá. Não rasga dinheiro. Então, antes que cheguem 10 telespectadores aqui, esse Facebook nojento aqui, eu vou cantar uma musiquinha. A Júlia Florista, tua linda história, o tempo marcou em nossa memória. A Júlia Florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Chinela no pé, um ar de ralé e o fado cantou. É muito bonita a música. Amália Rodrigues. Bom, vamos lá. Todo mundo que fala que o dinheiro é um mal, que o dinheiro não é importante, que o dinheiro não sei o quê, adoraria ganhar 1 milhão na Mega Sena, né? Então vamos parar de hipocrisia. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Oh, mano! Buzinar pra tua avó! O dinheiro é aquilo que permite que a prostituta coma pão sem ter que dar pro padeiro. É importantíssimo. Em economia, existe um conceito chamado dupla coincidência de desejos. Isso é muito difícil. É muito difícil que a pessoa que oferte um bem e que precisa comprar um bem tenha a felicidade de ter o mesmo bem que o ofertante também quer demandar. Então, imagina, por exemplo, que eu quero vender o meu celular porque eu quero comprar um fuzil. É muito difícil que o cara que me venda o fuzil queira exatamente meu celular. Então surge o dinheiro como uma commodity que faz às vezes de intermediário. É só sobre isso. O dinheiro é uma commodity que serve como reserva de valor. Ela serve como um meio de troca. Então o dinheiro é maravilhoso, porque ele permite a dignificação dos trabalhos do homem. Agora o homem pode se especializar naquilo que ele mais tem vocação, ele pode se especializar naquilo que ele mais gosta, inclusive, ou naquilo que dá mais dinheiro ainda, para que ele tenha ainda mais dignidade material, e não há problema nenhum em ter dignidade material. O dinheiro tem essa função. O dinheiro permite, então, o crescimento da prosperidade e, portanto, do tempo livre. Então, quando as pessoas vêm falar, a nossa sociedade só pensa em trabalho, despreza a família, despreza o lazer por culpa do dinheiro, cala tua boca! É graças ao dinheiro que você não tá se matando de trabalhar uma roça a vida inteira para morrer aos 30 anos, seu idiota! Vai estudar economia? Lixo! É por causa do dinheiro. Ai, mas a culpa é toda do dinheiro, por causa da ganância. Blá, blá, blá. Bom, quando o cara vem falar que a culpa é da ganância, é o mesmo cara que acha que o governo tem que dar dinheiro para ele. Ou seja, é o mesmo cara que quer que o governo pegue um fuzil, aponte na tua cara, trabalhador honesto, e dê o seu dinheiro suado pra ele. Porque a busca pelo dinheiro é um problema. Ele não vai ter tempo de fazer as miçangas dele. Ele não vai ter tempo de fumar a maconha dele. Porque, né, ele precisa fazer aquela música riponga dele. Então, pra ele poder comer, pra ele poder cagar, ele precisa do seu dinheiro roubado pelo Estado. Então ele vai falar que o dinheiro é ruim. Agora, o papel higiênico pra limpar o cu você quer, né, seu comunista filha da puta? Desgraçado. Alguém precisa produzir. É isso que as pessoas não entendem. Ai, é tão horrível o dinheiro. Eu vou tocar aqui o meu birimbau. Só que alguém precisa produzir o birimbau. Alguém precisa largar a música do birimbau. Alguém precisa largar a maconhazinha que você fuma enquanto toca birimbau pra fazer a porra do birimbau. Pra fabricá-lo. Entende? E isso implica numa desutilidade. As pessoas só vão se submeter a essa desutilidade ou pela força física, que é o que as pessoas contra a ganância defendem, vai entender. Ou se elas receberem uma recompensa, se elas forem compensadas por isso. E esta é a maneira de humanizar o trabalho. O trabalho realmente objetifica o homem se ele não tiver um sentido maior e se ele não for devidamente, justamente compensado. A maneira de fazer essa justa compensação, primeiro, é você não assaltar a pessoa que ganhou o pão com o seu suor. Através de impostos, através de mecanismos de redistribuição de renda, esses sim objetificam o trabalho. Vocês já pensaram nisso? Eu tô trabalhando, tô lá perdendo tempo que eu podia estar com a minha família, podia estar tendo lazer. mas eu trabalho porque eu preciso de bens materiais para lidar com o fato de que nós vivemos na escassez. Aí vem um filho da puta e me assalta porque ele não quer trabalhar. Largais. Então vocês estão me usando como objeto. Vocês estão me usando como ferramenta para sua mimimizice. Toda vez que você defende alguma política pública, você está usando seres humanos inocentes como uma mera ferramenta. Não, precisamos investir em saúde, porque o direito à saúde quer dizer que tem um monte de otário que vai financiar a sua sanha por saúde pública, que na verdade só serve para matar os pacientes nas filas imundas do SUS. Na verdade, só serve para o governo regular ainda mais o setor de saúde, piorando a qualidade tanto do público quanto do privado. E no final, ainda mais macabro, né? Serve para que o governo controle o rombo da Previdência usando a saúde pública para matar gente. Vocês já pensaram nisso? O governo usa a saúde pública como um mecanismo de controle dos gastos previdenciários. É macabro, mas é praxeológico. É um incentivo que o governo tem. Então, toda vez que você defende alguma política pública, você está usando seres humanos como ferramenta. E você vem dizer que o problema é a ganância, que o problema é o dinheiro? Não, o problema é justamente você querer dinheiro que não é seu. Não, mas o dinheiro faz as pessoas serem gananciosas. O dinheiro faz as pessoas serem criminosas, ladras. E o que você sugere? Roubar o dinheiro dos outros para pararmos de ser gananciosos? Vai se fuder. Ou você acha que as pessoas não vão continuar roubando panelas, pães, água, cereal, estuprando as mulheres? Você acha que isso não existia antes do dinheiro? De onde esses filhos da puta tiraram que a humanidade era um paraíso antes da invenção do dinheiro? De onde tiraram essa merda? Era pior. Não tinha cristianismo. Leiam o livro A Guerra Antes da Civilização. Vocês vão ver que não tem porra nenhuma de bom selvagem. Rousseau. Ah, se fuder. Rousseau. Então existe essa demonização do dinheiro, mas nós vamos acabar mais cedo ou mais tarde percebendo que o problema não é o dinheiro. O problema é a falta dele. É pra isso. É por isso que as pessoas se matam de trabalhar. É por isso que as pessoas fazem serviços que elas odeiam. É por isso que elas se submetem a um chefe babaca. É por isso que elas perdem tanto do seu potencial. Porque elas, infelizmente, precisam trabalhar para sobreviver. Precisam acumular material. Muitas vezes elas fazem isso de maneira altruísta, pensando nos filhos, pensando em dar um futuro material para os filhos. Qual é o problema disso? Para que as pessoas possam se libertar, não do dinheiro, mas da escassez, essa sim é a grande escravizadora do homem, a escassez. Elas precisam de dinheiro, elas precisam acumular capital. E o dinheiro tem uma função maravilhosa. Permite que todos os benefícios que o homem propicia à civilização sejam compensados monetariamente na forma de uma commodity que serve como reserva de valor. Tudo que nós fazemos de bom no mundo possui efeitos que vão se alastrando, são as externalidades positivas, que nunca são compensados. Isso é bom. Isso é excelente. O indivíduo provê aquilo que ele provê para a civilização, mas não é inteiramente compensado por isso. Ao mesmo tempo, ele usufrui das benesses que os outros produziram sem pagar por isso. E a civilização repousa nos pilares dessa externalidade positiva material. É quando o governo resolve monetizar as externalidades positivas que a civilização entra em derrocada. Mas a moeda deflacionária é uma excelente maneira de refletir o bem que a atividade do indivíduo, agindo privadamente, agindo de maneira legítima, confere à civilização. Tudo aquilo que ele fez é compensado de uma maneira que não deteriora, não deprecia. Todas as outras commodities, as commodities não monetárias, depreciam. A moeda sólida, não. Assim, o indivíduo consegue acumular intertemporalmente aquele capital como compensação daquilo que ele produziu para a civilização, o que o incentiva a produzir ainda mais. Ou seja, a deflação é um dos pilares civilizacionais. É a saúde do dinheiro. A deflação é a saúde do dinheiro. Agora, quando o governo controla o setor monetário, o dinheiro se torna doente. O governo mata o dinheiro. E assim a inflação vai corroer a sociedade. Vai corroer o processo civilizatório. Mas é somente quando as pessoas puderem ter o seu capital seguro, preservado contra a inflação, que elas vão perceber o valor relativo das coisas, inclusive em relação ao próprio capital. Assim o dinheiro vai adquirir uma dimensão metafísica. O dinheiro não vai ser só uma commodity metálica. Muito menos a moeda fiduciária, que é dinheiro falso. O dinheiro vai ser tudo aquilo que a pessoa usa como termos de troca. O dinheiro vai ser, por exemplo, o tempo de vida dela. Talvez essa seja a moeda mais sólida e de maior valor que nós temos. Quando as pessoas começarem a ter a real ideia do valor, o que só é possível quando o dinheiro for saudável e realmente refletir o preço das coisas, elas vão perceber o valor inestimável do tempo de vida delas. Elas vão perceber o valor intangível de bens, como o tempo que ela passa com a família. E assim nós vamos ter uma dimensão metafísica do dinheiro. O tempo em família, o tempo de lazer, o tempo de elevação espiritual e intelectual, sendo considerados como moeda de troca. Isso é dinheiro. Ou seja, ganhar dinheiro, longe de ser algo depreciativo, é uma coisa nobre. A partir do momento que você tem em mente tudo aquilo que você está usando como moeda de troca para lidar com a realidade da escassez. Muitos linguistas concordam que a língua não só reflete a cultura de um povo, como também a influencia. Por isso que eu gosto mais do termo em inglês make money do que ganhar dinheiro, né? Earn money. Make money significa que você está produzindo alguma coisa, e é preciso produzir para você poder demandar com honestidade. Então, eu já reparei que eu chego para um esquerdista e falo, não, porque na minha empresa eu tenho o objetivo de ganhar dinheiro. O cara me olha como se eu fosse o demônio, né? Caramba, o cara tem como objetivo ganhar dinheiro, ele é o Beelzebub! Não, filha da puta, eu sou o cara que constrói a sua civilização, seu idiota. Então nós precisamos parar com esse negócio de ganhar dinheiro é ruim. Ganhar dinheiro é ruim quando você sacrifica dinheiros ainda mais sólidos para ganhar um dinheiro menos sólido. É um pecado monetário. Quando você sacrifica a sua dignidade, a sua honra para ganhar dinheiro. Quando você sacrifica o próximo, a caridade com o próximo, para ganhar dinheiro. Aí sim, você está depreciando o seu capital metafísico. Esse é o grande ponto. E é exatamente o que os esquerdistas querem fazer. É aí que mora a incoerência deles. O dinheiro é tão ruim que eles querem roubar o seu. Bom, é isso. Deixa eu ver as perguntas, mas deixa eu só parar o carro primeiro. Mas as perguntas vai ser relâmpago, tá? Eu falei que essa ia ser uma live relâmpago. Fala, Elias! Beleza? Tudo bem? Depois eu vou te contar. Eu recebi a presença do Arcanjo Miguel, seu Miguel Arcanjo. Olha só, sério? Preciso te contar essa história. Eu já vou te contar, terminando de gravar um vídeo aqui. Bom, vamos lá. As perguntas do vídeo? Edwin Franco, excelente frase. Quem demoniza o dinheiro é quem se vê incapaz de conquistá-lo de forma ética. Eu vou falar uma frase que você me lembrou agora, de um mito, de uma lenda, chamada Valdemar Cogos, que é o meu pai. Ele disse, só é comunista quem não tem capacidade, quem não tem caráter e quem não tem colhão para ser capitalista. Frase dele. Mítico, épico, legendário, mesopotâmico, Game of Thrones. Seus comunistinhas de lixo. Bom, se o Stone Garou corrige o ângulo da live... Bom, eu sou uma negação nessa parte técnica aí, mas o Stone Garou, ele dá nó em pingo d'água, né? Cada comentário... Ad hominem. Felipe Assad pergunta o seguinte. Cogos, comprar produtos contrabandeados é exagerado ou é válido para evitar impostos? Ora, primeiro que você está economizando dinheiro. Segundo, que você está evitando que o dinheiro vá parar na mão do nosso pior inimigo, que é o Estado. Logo, comprar produtos contrabandeados pode até ser encarado como algo belo e moral. Belo e moral. O contrabandista é um herói da economia. Paulo Vitor, vou rezar por você e pela sua namorada, que Deus abençoe vocês dois e que Nossa Senhora sempre interceda por vocês. Pedro Dias fala para eu falar sobre cidades privadas, é um tema excelente, mas eu vou deixar para a próxima live porque eu tô com pressa. Eu vou comer polpetone agora. E para finalizar, Gabriel Volgemuth. Como você pode ser católico e anarcocapitalista? A religião não seria uma forma de Estado, mas... De onde você tirou isso? De jeito nenhum. Pelo contrário, a religião é uma resistência ao Estado. Religião é, tem origem etimológica em religare, religar o homem a Deus. O Estado é o contrário. O Estado é uma manobra diversionária, liga o homem àquilo que não é de Deus. E no final das contas, essa é uma teoria minha, o Estado acaba sendo a manifestação institucional do demônio. Porque não só afasta o homem de Deus, como o liga a alguma coisa que é contrária a Deus, contrária à dignidade do homem. Contrário à dignidade do homem como filho de Deus. O Estado é a negação do homem. Já dizia Mises, inclusive. Como é que você deve encarar o Estado? Como aquilo que afasta o homem de Deus para ligá-lo a algo que viola a própria dignidade do homem como filho de Deus. O Estado é anti-religião. Ora. Bom, é isso. Para finalizar, o que é o dinheiro? Estão perguntando aqui o que pode ser usado como dinheiro. Tudo. Tudo. Há situações, inclusive, em que o escambo pode ser superior a uma troca monetária. Se você realmente achar alguém que tem dupla coincidência de valores, ou que você atue dentro de um escopo limitado, onde algumas commodities heterodoxas possam ser usadas como meio de troca dentro de uma comunidade específica, use. Primeiro, porque isso é excelente para sonegar. Segundo, porque o dinheiro, a saúde do dinheiro se constrói através das interações espontâneas entre as pessoas buscando lucro. É assim que a sociedade acaba achando o dinheiro. É assim que o dinheiro sólido, saudável, que realmente funcione como uma reserva de valor, que dignifica o homem, que faz com que o seu trabalho seja devidamente recompensado e diminua essa nossa agonia que nós encontramos aqui na escassez, para que o dinheiro cumpra essa função, é preciso que ele emerja das ordens espontâneas. Então, não fica preocupado com que dinheiro deve ser usado. Use aquilo que for melhor para você de maneira honesta. Fim. Abraço aí pro pessoal de Santa Catarina. E vou terminar a live. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós.